Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria voltar aqui a um dos nossos velhos temas, que é o negócio do Kant. Nós não podemos esquecer que essa ideia de que existem padrões de percepção que antecedem a nossa experiência real. Ou seja, quando nós vemos algo, não é o objeto na sua forma pura e total que se apresenta a nós. Ele se apresenta de acordo com a nossa disposição, com a nossa capacidade de perceber. Isso aí é óbvio, nem precisa dizer, né? Do mesmo modo que se você olha algo por um binóculo ou por um microscópio, o que você vê não depende só da forma do objeto, mas depende da lente. Nós também temos as nossas lentes, né? O grande erro do Kant foi achar que com isso nós estamos virtualmente afastados das coisas em si. Nós só percebemos o seu aspecto fenomênico. Fenômeno vem do verbo grego phainestai, quer dizer aparecer. Nós só vemos aquilo que aparece, ou que parece. E com base nisso, ele invertia todo o conceito da ciência. A ciência deixa de ser uma descrição objetiva do universo e passa a ser apenas uma descrição correta de acordo com a forma da percepção humana. Ele não é subjetivista de maneira alguma, ele acredita que essas formas são as mesmas em todos os seres humanos, então elas têm um certo valor de universalidade, mas elas não nos indicam o que as coisas são em si mesmas. Então, se você tirar esta presunção, essa pretensão explicativa geral que o Kant tem, a ideia das formas que antecedem a experiência é muito boa e rendeu muita coisa, sobretudo no século XX. Se você pegar um exemplo, toda a psicologia da Gestalt é baseada nisso. Né? Existem todos os estudos do Rudolf Arnheim sobre percepção visual. Né? Quer dizer que se várias pessoas veem um quadro, né? o que elas estão vendo não é só o quadro, é o que do quadro corresponde aos padrões de percepção delas. O resto elas não percebem. Isso é o óbvio do óbvio. Né? Porém, o Kant esqueceu de examinar o seguinte: para que um objeto se adapte às nossas formas de percepção, ele tem que emitir elementos que sejam correspondentes a essas formas. Ou seja, não é assim, aqui está o objeto puro no seu estado, que é incognoscível, e aqui está a nossa percepção que capta as coisas de acordo com o nosso cérebro. Não é assim. Nós temos uma forma de percepção, a forma está aqui, mas o objeto também tem uma forma de emissão. Isso quer dizer que existem dois a priori. A priori é aquilo que antecede a experiência. Existe o a priori subjetivo, que é o a priori humano, e existe o a priori objetivo, que é o do objeto. Ou seja, qualquer objeto tem em si a potencialidade de se mostrar de um bilhão de maneiras diferentes, conforme a estrutura perceptiva dos observadores. O exemplo que eu dou, por exemplo, se uma ovelha vê um lobo, ela sabe que não é coisa boa, ela sai correndo. Não é isso? Mas se uma formiga vê um lobo, não significa nada para ela. Isso quer dizer que é subjetivo? Fala, não, o lobo é essas duas coisas. Ele é uma coisa para a ovelha e é outra coisa para a formiga. Ou seja, ele tem em si a capacidade de emitir esses dois tipos de informação. Então, a tese do Kant, que ele fez a Revolução Copernicana, quer dizer, ele inverteu a ordem da ciência. A ciência, em vez de ser um retrato objetivo do universo, é apenas um retrato coletivo, retrato da comunidade humana. Portanto, o conceito fundamental do Kant, se você pensar bem, é o conceito de comunidade humana. A comunidade humana é o centro do conhecimento, ela é a autora do conhecimento e ela é o padrão que determina o conhecimento. Não. O universo é muito maior do que a comunidade humana e ele também tem as suas formas e ele nos impõe essas mesmas formas. Não é isso? Se você pensar bem, eu vi que eu comecei a pensar nisso quando eu era pequenininho, né, que eu ficava muito tempo doente, na cama, delirando e Quando melhorava um pouco, eu tentava levantar da cama e eu vi que eu tinha esquecido como é que fazia para andar. Então eu tinha que me reorientar no espaço, na noção para frente, para trás, direita, esquerda, em cima e embaixo. Tive que reaprender isso várias vezes. Ora, quando eu fazia isso, era eu que estava adaptando o mundo objetivo às minhas condições, ao contrário, eu que estava me adaptando a elas. Eu que estava me adaptando a um quadro externo. Porque não só eu estava dentro desse quadro das seis direções, mas tudo que existia estava dentro do quadro. Ou seja, cada objeto era um outro centro no qual partia seis direções. E o conjunto desses pontos é que nós chamamos de universo. O conjunto inesgotável desses pontos. Ou seja, tudo está dentro das seis direções do espaço. De todo modo, tudo está no espaço. Então, isso para mim já me deu, quando era criança, tinha 6, 7 anos, a convicção que mais tarde eu teria ao ler o Kant. Quando o Kant diz que o espaço é uma forma a priori da nossa percepção, que o quadro não é um dado, o espaço não é um dado externo, mas uma forma da nossa percepção, isso está 100% invertido. Eu não posso enquadrar as coisas no espaço porque eu estou enquadrado no espaço. Eu não posso sair fora do espaço para enquadrar as coisas no espaço, só se eu fosse ente supraespacial, né, e eu enquadro as coisas dentro do espaço, isso seria absolutamente impossível. E daí eu perguntei, mas escuta, por que tendo examinado tão profundamente a estrutura da percepção humana, o Kant nunca se lembrou de examinar a estrutura da emissão, ou seja, as informações que os objetos passam uns para os outros e para nós. Se você pegar qualquer objeto, qualquer um, por mais insignificante que seja, ele tem em si a capacidade de aparecer de determinadas maneiras para determinados sujeitos e de outras maneiras para outros sujeitos. Por exemplo, dependendo do tamanho do observador. Não é isso? Quer dizer, por exemplo, um sapo, vamos dizer, para um urso, é um bicho pequenininho. Mas, para um mosquito, ele é um monstro enorme. Eles estão errados? Tudo isso é subjetivo? Fala, não, o sapo é realmente as duas coisas. Ele emite, né, a informação do seu tamanho para o urso de um jeito e para o mosquito de outro. Ele, pensa bem, imagina o contrário. Algum sapo teria a capacidade de ser visto por um urso como os mosquitos veem sapos? Não. E teria a capacidade de fazer o contrário? Também não. Então isso quer dizer, não é a forma da nossa percepção que delimita a forma do mundo, é o diálogo entre a forma da nossa percepção e a forma da emissão que vem dos objetos. Com isso aí, a tal revolução copernicana do Kant vai para o brejo. E o que que sobra? Sobra a ideia de estudar as formas a priori da percepção, sem a pretensão de fazer dela o fundamento da nova ciência. Existe, por exemplo, existe um historiador chamado Wilhelm Baxendahl. Ele estuda assim, a ótica em relação à pintura. Você acha possível que a estrutura do olho humano não tenha nada a ver com a pintura? Claro que tem. Mas essa estrutura antecede tanto a experiência do observador de pintura quanto antecede a própria pintura. Mas, então, algo ela vai revelar sobre a pintura, sem sombra de dúvida. Mas isso quer dizer que no quadro não tem nada, que tudo vem do nosso olho? Quer dizer, eu olho para o quadro Velázquez, sou eu que estou projetando aquela forma lá. Isso é inteiramente absurdo. Né? E se diz, ah, nós todos estamos projetando juntos. Fala, também é absurdo. Né? Ou seja, pessoas que nasceram séculos depois do Velázquez estão projetando, né, o quadro do Velázquez e, por uma coincidência, todos projetam igualzinho. É coisa infantil, pensando nesse aspecto, a filosofia do Kant me parece uma coisa pueril mesmo, sem brincadeira. Quando você sabe que o Kant nunca saiu da cidadezinha onde ele nasceu, eu vejo que ele era um homem cuja experiência pessoal era reduzidíssima e que vivia só de pensamento. E assim, vivendo só de pensamento, no mundo do pensamento, é possível você inverter, né, as relações de sujeito e objeto e transformar toda a ciência numa mera projeção do aparato de percepção humana. Então, isto para mim é um ponto absolutamente fundamental. E com isso a gente restabelece a ideia do realismo. O que é o realismo? É aquilo no qual o conhecimento reflete a estrutura dos objetos percebidos, e não só a nossa forma subjetiva. Quer dizer, a forma da nossa subjetividade não determina o que nós estamos vendo, mas ela colabora, claro que colabora. Por exemplo, outra experiência que para mim me dizia muito, eu tenho miopia no olho direito e hipermetropia no esquerdo, quer dizer que eu via de um jeito aqui e do outro jeito ali. E eu tinha uma coleção de tartarugas, o pessoal achava que tartaruga era bom para bronquite, eu não sei porquê, então eu tinha 8 tartarugas, né, cuja chefe se chamava Biju. Né, e eu botava a Biju e as discípulas dela para tomar banho no tanque. Né, e evidentemente, olhando com a esquerda, eu via de um jeito, olhando com a direita, eu via de outro, porém tinha uma coisa que permanecia idêntica, o quê? A direção para onde elas iam. Quando era para a direita, era para a direita. Quando era para a esquerda, era para a direita. Isto, a diferença de olho não alterava. Eu falei, existe uma estrutura objetiva do espaço no qual nós nos inserimos, eu estou dentro disso, as tartarugas estão dentro disso, o tanque está dentro disso e não tem escapatória. Porque isto não depende da estrutura da nossa percepção. Ao contrário, o espaço é um dos elementos determinantes, não só da forma dos objetos, mas da forma da minha percepção também. Então, o espaço não pode ser uma forma da minha subjetividade. O espaço, de fato, antecede a experiência, mas ele não pode ser uma forma da minha mente. A minha mente também está dentro disso, como o meu corpo também está. Então, a presunção kantiana de ter feito uma revolução copernicana é absolutamente ridícula. Mas você vê que o próprio Copérnico, ele foi muito mais modesto, porque quando ele fez a teoria dele de heliocentrismo, ele só permitiu publicar depois dele morrer. Tá certo? Ele sabia que ia dar rolo, e ele não tinha muita certeza daquilo, tanto que até hoje essa discussão se prolonga. Você lê o livro do Robertson Genes, Galileu Was Wrong, você vê que a questão não está decidida de maneira alguma. De geocentrismo, heliocentrismo, pode ser de um jeito, pode ser do outro. Aliás, o próprio Einstein dizia isso, né? São apenas sistemas de referência, usa um ou outro. Então, quer dizer, se essa questão não está resolvida até hoje, né, você falar da Revolução Copernicana é uma presunção, porque nem mesmo na cosmologia você pode dizer que houve uma Revolução Copernicana. Houve uma possibilidade de revolução, quer dizer, o Copérnico levantou um negócio que pode ser uma revolução, mas não foi ainda, e talvez não venha a ser nunca. Né? Tanto que hoje, até em viagens espaciais, você ainda usa a referência geocêntrica. Né? Então, se a referência geocêntrica dá certo, é porque algo nela corresponde ao universo exterior. E o heliocêntrico também, tá certo? Então, agora, no Brasil, é proibido você dizer que não sabe alguma coisa. Por exemplo, tem todo esse debate da Terra plana. Né? Eu dei uma olhada e falei, não, esse negócio é muito complicado, eu teria que ficar anos estudando essa porra, não vou fazer isso, não. Então, o pessoal me pergunta, eu falo, eu não sei. Pronto, já virei terraplanista. Né? E tem pessoas sapientíssimas do Brasil que não leram absolutamente nada a respeito, não sabem nada, não sabem nem formular a questão. E elas falam de terraplanista assim, com um desprezo terrível. Quer dizer, terraplanista no Brasil virou xingamento. O nosso Congresso inteiro é assim. Uhum. Eles sabem alguma coisa disso? Não sabem nada. Nunca estudaram e não são capazes de estudar. Não é isso? E daí porque chega o seu Marcos Pontes e diz, mas eu vi a Terra. Não acredito que você viu. Simplesmente não acredito. Né? E... quer dizer, quanto você precisaria estar afastado para você ver a Terra como um globo? Todas essas fotos que a NASA distribui são todas feitas em laboratório. Não tem uma foto real. Quem diz isso não sou eu, é a NASA. A NASA confessa. Ou seja, nós imaginamos que é assim. Digo, bom, você pode imaginar que é assim, pode imaginar que é do outro jeito. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Porém, os outros também não sabem. Essa que é a verdade. Então, a falta de tolerância para com o estado de dúvida é um grave impedimento ao estudo de qualquer ciência. O senhor não aguenta ficar em dúvida 2 minutos, ele tem que arrumar uma certeza e proclamar aquilo lá. Quantas pessoas são assim no Brasil? Ora, praticamente toda a classe falante é assim. Toda a elite brasileira é assim. Então, isso quer dizer, nós, e essas pessoas são as que mais falam em nome da ciência. Não é isso? Então, se você perguntar para o cara o que é ciência, ele vai mencionar algo da técnica da pesquisa científica. Ele diz, mas isso não é a ciência. Eu pedi a definição da ciência e não qual o instrumento que ela usa. Vocês não pedem a diferença. Eu digo, eu te dou a definição de ciência. Ciência é você pegar, recortar um determinado campo de fenômenos e supor que esse campo de fenômenos é regido por uma constante qualquer. E daí você vai averiguar se essa constante existe. Aí entra a técnica da pesquisa. A técnica da pesquisa entra quando você já recortou o campo e já tem a hipótese. Se você não tiver hipótese nenhuma, o que você vai investigar? Quer dizer, não é que a ciência produz a hipótese, ela precisa da hipótese primeiro para existir a ciência depois. E o recorte do campo fenomênico é feito pelo quê? É feito arbitrariamente. Você pode ter lá suas razões, você acha que é assim, acha que é assado, mas não tem uma razão objetiva que determine que o campo de observação será tal ou qual. Por exemplo, se você, eu quero saber se o negócio terraplanista, se é terra plana ou se é terra esférica. Eu digo, bom, a lista dos fenômenos que você pode observar para isso é praticamente infinita. Você escolhe um. Eu digo, por exemplo, eu vou ver se eu botando o sujeito num barco e põe um mastro em cima do barco, se quando ele chega lá longe eu continuo vendo o mastro ou se ele sumiu. Esse é um dos milhares de fenômenos que você pode observar. Mas o mastro sumiu. Digo, bom, sumiu quer dizer o quê? Que ele afundou embaixo da... Quando chegou no horizonte, ele afundou, porque a Terra é redonda, ele afundou. Falou, não quer dizer isso necessariamente. Pode haver um fator óptico nessa coisa. Então, você tem um segundo grupo de fenômenos para estudar. E assim por diante. Nenhum cientista pode afirmar de maneira razoável que o recorte que ele fez da realidade corresponde à estrutura da realidade. Isso é impossível, porque não há nenhum recorte fenomênico que exista por si mesmo. Todos dependem dos seus vizinhos. Tudo é interdependente. Deus quer falar, mas nós podemos fazer como é que se diz? Multiciência. Estudamos a articulação das ciências. Fala, bom, meu filho, você articular ciências que já existem, você vai pegar o recorte que elas já fizeram. Ou seja, você não está partindo, vamos dizer, do mundo inteiramente objetivo que ele já vem com o recorte pronto. Isso não existe. Quer dizer, essas pessoas que falam de ciência, elas nunca pensaram um minuto sobre o significado da palavra ciência. Eu não estou nem falando sobre o que a ciência de verdade é. Eu estou falando da palavra ciência. Elas não sabem o que quer dizer a palavra ciência. E quanto tempo você precisa pensar para você descobrir, por exemplo, que o território das várias ciências não corresponde a uma divisão objetiva? Por exemplo, onde termina a anatomia e onde começa a fisiologia? Sempre pode ter dúvida. Você não sabe se um determinado elemento é estrutural ou se ele é funcional. Isso não vem pronto. Ou seja, só para fazer essa simples distinção, você tem um trabalho miserável. Onde termina a física, onde começa a química? Isso até hoje dá discussão. Não é uma coisa muito simples, né? Então, o primeiro requisito para o sujeito poder raciocinar em ciência é ele ter tolerância para com o estado de dúvida. Porque a maior parte das questões vão permanecer em dúvida para sempre. Quais certezas que a ciência universal produziu? Eu estou falando ciência, certeza no sentido absoluto da coisa. Como 2 mais 2 é 4? Eu vou dizer praticamente nenhum. Não há nenhuma descoberta científica que tenha um valor absoluto e incondicional. Tudo depende das condições em que o experimento foi feito. Por definição, depende disso. Que não quer dizer que seja inválido. Né? É válido, mas até que ponto a palavra verdadeiro se aplica a isso? Se aplica de maneira relativa. Tudo em ciência é verdade relativa. Por isso é que nós vivemos numa época em que as pessoas acham que uma correlação estatística é uma prova causal. Todo mundo acha isso. Mas, ora, uma correlação estatística, evidentemente, ela não prova nada. Ela sugere que tem algo a ser investigado. Esse é o máximo. Não é isso? Por exemplo, então, as pessoas que moram em determinado lugar têm mais uma doença do que as pessoas que moram no outro. Né? O que que isso prova? Isso prova que você deveria investigar o assunto para saber por que é assim. É só isso que prova. Agora, bicho, depois que entrou em cena um negócio chamado mídia ou imprensa, a quantidade de pseudociência circulando no mundo virou um negócio absolutamente aterrador. Eu contei para você já que o editor da Lancet, que é a melhor revista médica do mundo, disse que atualmente 50% dos trabalhos médicos são fraude. 50%. Agora, pensa, como é que você vai se orientar no meio disso? Quem pode ler todos esses trabalhos? Ninguém pode. O editor da Lancet pode? Não pode. Por outro lado, o cara que é prêmio Nobel de Medicina disse: todos os remédios produzidos pela indústria farmacêutica não se destinam a curar doença nenhuma. Isso só a manter você num certo estado onde você possa continuar consumindo o remédio. Isso é verdade. Eu sei disso. Eu sei até que ponto a indústria de remédio depende de anunciantes, essa coisa toda. Né? Então, se tem uma coisa que realmente não existe, é a tal da certeza científica. Existe certeza científica num aspecto puramente formal, num aspecto puramente lógico. Quer dizer, as leis elementares da lógica são a base de toda certeza. Esse tipo, A igual a A. Não é isso? Bom, pode-se conceber uma lógica na qual A seja diferente de A? Pode-se, mas será baseado na lógica de que diz que A é igual a A. Então, sabendo que A é igual a A, eu posso conceber como seria se fosse diferente. Porque daí você não tem dois A, você tem três. Né? E assim por diante. Né? Então, por exemplo, esse pessoal que estuda lógica, todo sujeito que estuda lógicas paradoxais, ele te dirá a mesma coisa que eu estou dizendo. Não existe uma lógica paradoxal. Eu que estou dando uma aplicação paradoxal à mesma lógica de sempre. Todos eles sabem disso, né? Aliás, no maior congresso de lógica do mundo, que foi o Unilog, eu fui um dos 7 brasileiros convidados a apresentar trabalho lá, apresentei o trabalho dos 4 discursos. Não pude ir fisicamente, porque era na Suíça o negócio, e eu estava viajando para a Romênia na época, uma coisa assim. Mas o trabalho foi apresentado lá. E ali tinha vários trabalhos sobre lógica paradoxais, todos baseados nisso. Mas isso não quer dizer que não haja certeza absoluta na lógica formal. Claro que existe. A lógica formal é idêntica à aritmética elementar, não tem como você escapar dela. Você pode inventar, pode variar em cima, tá certo? Mas aí é uma questão de usá-la como linguagem. Né? Então, isso quer dizer o seguinte: todas as discussões públicas, praticamente todas, são baseadas na trapaça. E as pessoas que são intelectuais, são estudiosas, que querem um grau de certeza maior, nunca, nunca, nunca podem acreditar na mídia popular. Isso é uma vergonha, porque 40 ou 50 anos atrás, nenhum homem de ciência, nenhum estudioso, se baseava na mídia popular. Nenhum, nunca. Eles liam revistas profissionais, estudos profissionais da sua área. Ninguém citava a Folha de São Paulo ou o Globo, meu Deus do céu. Eu imagino, por exemplo, sei lá, o Otto Maria Carpó, né, baseando a sua opinião numa coisa que saiu no Globo. Na Folha. Isso era impossível. Ninguém fazia isso. Pega o historiador comunista, o Nelson Werneck Sodré. Ele nunca fez isso. Ele tinha vergonha na cara, pô. Hoje em dia, a opinião da mídia virou um negócio sacrossanto. Então eu me lembro de um estudo que eu escrevi nos anos 70, quando eu comecei a ficar realmente impressionado com o poder da mídia. Quer dizer, olha, até aqui existia um negócio chamado cultura, alta cultura, que tem a sua dinâmica própria, tem a sua produção própria, etc, etc. Existe o reflexo disso que sai na mídia. Não é isso? Então, na mídia, a mídia noticia jornal, noticia conferência que o seu fulano fez, noticia discussão que está havendo de professores. Quer dizer, a mídia reflete de longe a atividade real da alta cultura. Só que nos últimos tempos, a tendência é a mídia mandar na alta cultura. Quer dizer, ela dirige a atividade da alta cultura. Isso eu escrevi na década de 70. Era um processo que estava começando. Hoje está consumado. Acabou. 50 anos atrás eu escrevi isso. E eu já estava com medo naquela época. Eu estava trabalhando no Jornal da Tarde e via, quer dizer, o peso intelectual que o jornal começava a ter. Por exemplo, o Estadão, naquela época, ainda tinha o suplemento literário. Então você tinha o jornal, que era uma publicação popular, e dentro dele você tinha um negócio de mais alto nível, que era o suplemento literário. Daqui a pouco, o suplemento literário desaparece. Né? E começa a surgir outro tipo de suplementos, como o Mais da Folha, que o Bruno Tolentino chamava de Mamais. Não é isso? Que já não era um suplemento, não era uma coisa escrita por escritores, por filósofos. Não, era jornalismo, gente. Palpiteiros. Hã? Palpiteiros. Palpiteiros, jornalísticos. E hoje esse processo está consumado. Então, você imagina, você pega, por exemplo, o nosso congresso inteiro. Quantas pessoas cultas tem ali? Eu respondo, nenhuma. Nenhuma. Só tem semi-analfabeto. Todos são semi-analfabeto, do primeiro ao último. Tem uns que reconhecem, tem o mérito de reconhecer. Mas outros se acham senhores doutores. Quem pode resolver isso? Nós podemos resolver. Ninguém mais vai resolver. Ninguém mais está consciente disso. Ou seja, temos que restaurar não só a intelectualidade, mas restaurar a autoridade da intelectualidade. Autoridade que é baseada no quê? Na honestidade intelectual. Temos que impor padrões de honestidade intelectual que foram totalmente esquecidos. Quer dizer, quando aparece um cara que nesse seu Ranfoldo, né? O que esse cara entende? Chega lá, sou doutor, não sei o que. Escuta, o que significa, rapaz, um papel assinado por outro semi-analfabeto igual a você? Você acha, por exemplo, que eu aceitaria um diploma assinado pelo seu Gianotti? Hã? Que dizia que filosofia é uma atividade com textos? Eu falei, você não sabe o que é filosofia, então, por favor, não ensine isso, muito menos para mim. Não tente me ensinar essa coisa, você não sabe nada disso aí. Então, eu na época convivia muito com o Rolf Kuntz, que era jornalista e era professor lá da filosofia. Ele estava consciente dessas coisas, mas era o emprego dele, não podia ficar falando. Então, você vê, quando você vem de uma família pobre, a conquista do emprego é uma questão vital para você. Então, o emprego tem uma autoridade sobre você. Mas espera um pouquinho, você precisa deixar que essa autoridade entre na sua alma? Você precisa obedecer realmente, sinceramente, do fundo da alma, ou você precisa apenas fingir? Basta fingir. E saiba que está fingindo, porra. E até confesse que está fingindo. Você pensa que o seu patrão vai achar ruim? De você dizer que eu finjo que respeito você, ele sabe que é fingimento. E se é profissão intelectual, mais ainda você tem a obrigação de saber que está fingindo. Né? Você tem que levar isso a fingir, você tem que fingir apenas para o público que está interessado no seu fingimento, ou seja, os seus chefes, seus colegas, os outros não. Você não precisa, quando você vai no botequim da esquina conversar, você não precisa continuar fingindo. Quando você está em casa conversando com sua mulher, seus filhos, não precisa estar fingindo. Então, uma nova geração de intelectuais é a coisa mais urgente no Brasil. Senão, nenhum debate público vai ser sério jamais. Vocês não perceberam que nós temos um negócio chamado STF, Supremo Tribunal Federal, que os caras, sabe o que os caras entendem direito? Nada. Nada. Todos vão lá com o rótulo de saber jurídico. Não sabem nada. Eles não sabem ler a Constituição, eles não entendem o que estão lendo, porra. É? Daí o pessoal pensa, não, eles são espertos. Não, não, não. Você pensa que é possível você viver enganando as pessoas sem uma dose substancial de auto-engano? Ninguém aguenta, porra. Você enganar os outros, você precisa enganar você primeiro. Ou seja, você começa enganando os outros e depois você começa a acreditar. E no fim você termina sendo um imbecil sincero. Mentiroso sincero. Tudo que você diz, você acredita mesmo. O Alexandre de Moraes acredita em tudo que ele diz. No começo ele não acreditava, agora ele acredita. Claro. Não, não, para você começar a mentir. Tem que ter memória também. Você já parou para pensar o seguinte? Quando você inventa uma mentira, todos nós somos crianças, ou já inventamos ou mentiu alguma vez, né? Você sabe que precisa sustentar aquela mentira, você precisa inventar outra e outra e outra e outra e outra, e você não consegue guardar todas na memória. E esse é o problema. Então, a única solução é você esquecer que era mentira. E passar a acreditar realmente. Você está entendendo por que o mentiroso tem de ser sincero? Ele tem de começar a acreditar naquilo que ele diz. E esse é o grande problema. Porque daí você criou a falsificação geral. Então, por isso que é importante que, num país, haja um certo número de pessoas que saibam distinguir o real do irreal. E que exerçam uma fiscalização. Essa é a função dos chamados intelectuais, meu Deus do céu. Se bem que a origem deles não foi essa, a origem deles foi bem mais vergonhosa. Os intelectuais surgem no século XVIII como propagandistas da Revolução. Mas eles não precisam ser somente isso. Então deu para entender? Vou fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Então vamos lá, aqui tem uma pergunta muito pessoal e até um pouco comprometedora, mas eu vou ler de qualquer maneira. Meu nome é tal, tenho 15 anos e escrevo para o senhor de não sei quem, não vou dizer de onde. Há um ano e meio atrás me ocorreu um sonho, nele Deus me dava uma missão para cumprir e me mostrava a realização desse sonho. Sinto que se me dedicasse a essa missão estaria contra os ensinamentos que estou aprendendo aqui no curso. Mas por outro lado, sinto também que a memória do sonho é a única certeza que já possuí. Deus realmente falou comigo ou foi somente um sonho qualquer de adolescente? Um momento. Como é que pode ser a certeza se você não tem certeza? Hã? Se você não sabe se foi realmente Deus que falou com você ou foi apenas um sonho como qualquer outro, que certeza você tem? Deus não deixa dúvida. Hã? Deus não deixa dúvida, isso é verdade. Deus não inocula dúvida na cabeça de ninguém. Uhum. Hã? Se você não tem certeza deste sonho, então foi um sonho. Olha, eu pessoalmente eu nunca levei sonho a sério. E olha que estive estudando interpretação de sonho, junguiana, essa coisa, anos a fio, né? Depois eu entendi. Se Deus quer fazer você saber alguma coisa, ele simplesmente faz. Você dorme sem saber, acorda sabendo, né? Mas sabendo com clareza, assim, puff, como se estivesse vendo fisicamente. Lê aquela história, um menino que conheceu Jesus. O Emmanuel Segatasha, é um neguinho lá de Ruanda, que viu Jesus e Jesus anunciou para ele o genocídio que ia ter lá, né, no qual ele morreu do genocídio, inclusive, né, ele morreu, a família dele morreu. Né, ele não sonhou com Jesus, ele viu fisicamente. Né, e, uai, se o Segatasha pode vir, então se Deus tiver alguma coisa para falar comigo, das duas, uma. Ou ele me passa por milagre, pega um sujeito burro e faz ele saber alguma coisa, o que Deus pode fazer a qualquer momento, aliás, comigo já fez, né? Ou então ele aparece fisicamente. Não vai mandar um sonho para eu ficar em dúvida, pô. Aquilo que é obscuro e turvo não é divino. Eu não sei qual foi o conteúdo do seu curso, mas uma coisa eu garanto a você, não é divino. Pode ser até uma inspiração boa, mas não foi Deus que botou lá. Um sonho, existe uma ciência que se chama discernimento dos espíritos. Antigamente os monges praticavam isto. É a ciência de você descobrir qual é a origem das suas inspirações. A sua inspiração pode vir, em primeiro lugar, do seu próprio corpo. Ou seja, conforme o estado do seu corpo, você sonha isso ou sonha aquilo. Segundo, pode vir das pessoas que te cercam. Transmissão telepática ou coisa assim. Terceiro, pode vir de um ambiente cultural e social anônimo. Quarto, pode vir dos demônios. Quinto, pode vir dos anjos. E sexto, pode vir de Deus. Eu sugiro que você estude isso. Você pega lá o Tratado de Teologia Ascética e Mística do padre Adolphe Tanqueray, T-A-N-Q-U-E-R-E-Y. Adolphe Tanqueray. E você vai entender isso aí. Não se meta em negócio de Deus se você não estudou teologia suficiente. Nem comece. Porque hoje em dia todo mundo fala de Deus. Ah, tive uma visão, tive não sei o que. Pelo amor de Deus, gente, calma aí. Deus revelou alguma coisa para você, revelou muito mais para os apóstolos, para os padres da igreja. Isso vai fazer 2000 anos que tem esse negócio. A primeira vez que eu fui ver, ouvia falar da tal da patrística grega e latina. Eu fui lá no Colégio São Luís, que disse que tinha uma coleção da patrística. Não. Foi na Biblioteca dos Padres Redentoristas. Fui lá. Quero ver a patrística. Era assim, era 2000 volumes da patrística grega, mas o tanto da latina. O que, que eu fiz? Eu xeroquei. A grega eu não lia. Eu xeroquei umas 50 páginas da patrística latina e levei para casa e estudei. Isso é tudo que eu sei a respeito. Ou seja, não sei nada. Quer dizer, porque essa falta de humildade, eu não preciso do conhecimento, eu sou superior porque Deus falou comigo. O que, que é isso, gente? Hã? Quer dizer, você não aceita que um ser humano te ensine, e você é só Deus? Deus que veio a me ensinar aqui. Esse tal de Olavo eu não quero, o outro lá eu não quero. Calma lá, porra! Hã? Então eu te digo, se existe essa dúvida, não foi Deus. Pode ser até uma inspiração boa, não sei. Mas de Deus não veio. Claro, tem a jumenta, entender. Deus quiser fazer a jumenta entender, ele faz. Como é que ele fez? A jumenta sonhou com Deus? Hã? Não. Deus meteu na cabeça dela na mesma hora. Está em Números 22 da Bíblia. Números 22, está aí. Vamos lá. Rafael de Jesus pergunta, professor, como escrever personagens mesquinhas ou imorais sem com isso corromper minha inteligência e consciência moral? Não, veja, você não tem que ser contaminado pelos seus personagens. Depende de como você os vê. Se você se identifica com a burrice ou a imoralidade deles, bom, daí você está lascado. Mas este é o problema de grande parte da literatura brasileira, porque ela só pega personagens inferiores, praticamente só pega personagens inferiores. E trata isso como se isso fosse a norma humana. Porque parece ser a norma da sociedade onde você está. Não é capaz de conceber uma coisa superior à sociedade. Pouquíssimos autores, eu acho que um deles foi o Zé Geraldo Vieira. O Zé Geraldo cria, de fato, alguns personagens que são notáveis. Não é isso? Quando você vê ali o João Manuel Rosa, quando escreveu A Hora e Vez de Augusto Matraga, o Matraga é superior ao seu meio. Esse é um dos raros exemplos de personagem superior. Não é isso? Depois veio o Roberto Santos, quando filmou essa história, ele rebaixou de novo o cara, transformou o Matraga numa vítima. Se você pega os personagens do Leon Barreto, são todos coitados. Todos são pessoas esmagadas pela sociedade. Nenhum vence. O único que sai mais ou menos bem é o Gonzaga de Sá, que é um cara intelectualmente e moralmente superior ao meio, porém ele se isola de medo da sociedade. Então, como se diz, deu empate. Esse é o máximo que chega. Você não tem uma história de um gênio, uma história de um santo, uma história de um herói. Não tem. Então o pessoal identificou o realismo com a depressão. Não é incrível? Mas a nossa literatura é quase toda assim. Quando você pega, por exemplo, os romances do Graciliano Ramos, o homem do Vida Seca, o que é? Um coitadinho, só se ferra, coitado. Não é isso? O Luiz da Silva, Na Angústia, é um louco que não está entendendo nada do que se passa e que tem ciúme do outro, tem vontade de matar o outro. Né? E quando você pega o personagem mais forte que ele criou, né, foi o personagem central do romance São Bernardo. São Bernardo é o nome da fazenda. Né? E tem o dono da fazenda, que é um sujeito forte e malvadão. Mas intelectualmente ele é zero. Né? Moralmente, ele é muito baixo. No fim, ele tem um vago vislumbre de que a mulher dele era uma pessoa moralmente superior. Um vago vislumbre. Isso foi o máximo que chegou. Hã? Então, é claro que nesse meio, as pessoas não acreditam em santidade. E quando acreditam em santidade, uma visão estereotipada da santidade. Pessoa santa, aquele cara bonzinho que só se ferra. É? Digo, olha, o santo do meu nome, Santo Olavo, cristianizou metade da Noruega matando a outra metade. É? Depois ele foi morto também, claro. Né? Então, a coisa não é bem assim como vocês estão pensando. Quer dizer, a espiritualidade brasileira tem algo de errado nela. A gente, é difícil você distinguir onde tem um elemento, né, real de santidade. Por exemplo, eu sou muito impressionado com a história da escrava Anastácia. Eu acho que ela era santa mesmo, e ela deve estar fazendo milagre por aí, porra. Né? Tem que estudar esse negócio, tem que tirar isso aí a limpo. Né? Eu acho ela muito mais interessante do que o Lula. Agora o Lula acha que ele é santo, porra. Eu digo, quem é você para a escrava Anastácia? Você não é nem o cocô do cavalo do bandido, rapaz. Você é o micróbio que tem no cocô do cavalo do bandido. Da nação, né? Ninguém conhece. E ele diz, olha, né, Jesus Cristo sofreu quase tanto quanto eu. E o que, que é isso? Você nunca levou o pé na bunda, rapaz. Né? Então, essa não é a baixeza, é a pequenez moral do brasileiro. Esse é o grande problema. Isso nós temos que acabar. Não é isso? Você vê todos os personagens, pouco importa a classe social deles, são todos coitadinhos. Né? Então, o Zé Geraldo fez os personagens mais interessantes. Tem um garotinho chamado Jaiminho. Né? Um dia o Jaiminho foge de casa, né, e ele deixa um recado. Mamãe, fui para São Paulo, eu sinto em mim o borbulhar do gênio. É fantástico. E o Jaiminho tem realmente algo especial. Então, mas faltam esses personagens. Os personagens do Machado de Assis são todos vigaristas do primeiro ao último. O único cara que é honesto é o tal do Conselheiro Aires. Mas o Conselheiro Aires não se mete, ele é que nem o meu Gonzaga de Salles, não se mete em nada. Ele só observa e anota e não lê para ninguém aquilo. Qual? É ele, o Conselheiro Aires. É esse mesmo. É. Né? E além disso, estava no Itamaraty, porra. Puta vida. Então, bom, vamos lá. André Almeida. Considerando a enorme atenção que foi dada pela grande mídia ao fenômeno do terraplanismo, este não poderia ser uma operação de falsa bandeira, objetivando criar uma caricatura de postura cética em relação ao consenso científico, de forma que a mídia pudesse explorar essa imagem para desprestigiar as opiniões dissidentes, sem sombra de dúvida. Hoje, toda vez que o senhor não concorda com algo que você disse, ele chama você de terraplanista. Você não fala nada de terra plana, nem sabe disso aí. Você, sei lá, lançou uma teoria sobre quem desviou dinheiro do banco tal. Você é terraplanista. Está assim. Né? Agora, houve discussão séria a respeito de terra plana? Eu falo, não. Se houvesse, eu teria agradecido. Mas eu vejo o seguinte, que o material que existe, só colocado em evidência pelos próprios terraplanistas, já é, para mim, é inabarcável. Eu precisaria dedicar anos da minha vida a isso, e eu não posso, eu tenho outras coisas mais urgentes para tratar. Né? Em vez de ficar estudando Kant, podia estudar Terra plana, mas não fiz isso. Não há condição de fazer isso. Né? Essa pergunta é importantíssima. Luiz Felipe Costa Alves. De que maneira o ser humano consegue perceber que o lobo é um monstro para a ovelha, ao passo que é ignorado pela formiga? Qual o processo mental que nos permite saber isso? Essa é a característica fundamental do ser humano. O ser humano é o único que tem as consciências de todos os animais. Ele pode saber tudo que os animais sabem. E transcende isso infinitamente. E ainda tem gente que diz que o homem é apenas um animal. Isso é materialmente impossível. Você vê hoje, a bibliografia que existe hoje sobre o sistema de percepção dos animais é uma coisa assim, inabarcável, não cabe aqui na minha biblioteca, porra, o que os caras descobriram a esse respeito. Eles sabem praticamente tudo. Agora, já fiz essa pergunta outro dia, falta fazer outra vez. Você conhece algum animal que seja capaz de fazer uma promessa? O lobo chega para a loba e diz: eu caso com você no ano que vem. É possível isso? O tartarugo fala para a tartaruga: vou casar com você, nós vamos ter tartaruguinhas. Não dá para fazer isso. É? Bijuzinhos, até bijuzinhos. Então, não dá. Você vê que o tempo futuro não existe para o animal. É? Não é que ele não tem o controle do tempo futuro, ele não tem o conhecimento do tempo futuro. Do tempo passado ele pode ter, claro. Mas com todo o passado que ele acumula na mente, ele não é capaz de fazer uma previsão para o ano que vem. Quando faz uma previsão assim de 2 minutos, já é uma grande coisa. O negócio da ovelha, né? O padre Lazanco usava muito esse exemplo. A ovelha nunca viu um lobo, a primeira vez que ela vê, ela sabe que não presta. Né? Então, ela imagina. Eu lá na Romênia, eu vi essa cena. Estava andando de ônibus, eu vi assim um lobo na beira da estrada, olhando um rebanho de ovelha, né, preparando para comer uma. Eu não sei se ele conseguiu, porque o ônibus foi embora, mas que ele estava ali observando, ele estava. Né? E certamente ele não estava ali de puro observador. Né? É uma cena bonita, eu gostaria de ter fotografado. Bom, vamos lá. Gabriel Macedo. Quanto ao exemplo dado do sapo, do mosquito e do urso, alguém não poderia argumentar que o aparelho oftálmico do mosquito é diferente do aparelho do urso e, portanto, cada um veria o sapo de forma diferente? Claro que sim, mas eu estou dizendo isso. Mas acontece o seguinte, eles não têm somente aparelho oftálmico diferente, eles têm corpos diferentes. Eles não são só diferentes na sua maneira de perceber, mas na sua maneira de se exibir, na sua maneira de ser. E é essa a diferença, vamos dizer, dos aparatos subjetivos com as formas objetivas, é isso que vai dar a nossa percepção e a percepção de todo mundo. Quer dizer, o mosquito, para ele ver um sapo como o sapo o vê, ele precisaria adquirir a forma do sapo, não só no seu olho, mas no seu corpo inteiro. Não é isso? Quer dizer, a forma do olho de uma criatura depende da forma inteira do corpo dela e vice-versa. Então ele precisaria se transformar num sapo. Daí ele se veria como um mosquito. Não é isso? Dani Vorchan. Quais seriam os autores mais representativos do realismo objetivo do anticantismo? Olha, um que me pareceu muito interessante, mas que eu nunca estudei profundamente, eu só li um pouquinho, é o Nicolai Hartmann. Né? Ele escreveu vários livros de fundamental importância, são livros longos, eu nunca tive tempo de os ler inteiro, mas a parte que eu li, inclusive essa história, vamos dizer, o a priori objetual, é uma expressão que eu peguei dele, não fui eu que inventei, mas eu não li profundamente a explicação dele, mas a explicação é minha, ele não tem nenhuma responsabilidade por qualquer besteira que eu tenha dito, né? João Paulo de Vasconcelos Barreto. Como descobrir se livrar do auto-engano? Isso tem que ser um esforço da vida inteira. Porque o enganar-se faz parte da natureza humana. Depois da queda, né? Cada um de nós tem um diabo grudado que não nos larga por um único minuto. Né? Eu observo Esse capeta agindo em mim na hora que eu estou rezando. Eu estou falando um negócio e ele lá dentro diz, ah, isso é mentira. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reexaminar tudo e ver se quem se enganou fui eu mesmo que me enganei ou ele me enganou. Isso é o tempo todo, gente. Agora, você combater o auto-engano é condição básica para você combater qualquer outro engano. Olha, todas as besteiras que eu critico já foram minhas. Goethe dizia, contra nada somos tão severos como contra os erros que nós abandonamos. Toda besteira que eu critico, eu já acreditei nela. E por que acreditei, eu a entendo. E entendo as razões dela. E entendo, às vezes, que acreditar naquela besteira não é assim um pecado mortal, uma coisa que pode acontecer a qualquer um, mas às vezes é um pecado mortal. Eu sei distinguir quando o sujeito acredita numa coisa porque ele se enganou sinceramente ou quando ele está com treta. Isso eu sei distinguir. Porque tem um limite. O auto-engano sincero tem um limite. Vinícius Vieira. A palavra verdade não significa a mesma coisa em campos como a filosofia e na ciência moderna. Digo, em primeiro lugar, verdade na ciência tem um sentido apenas convencional. É recorrente o uso da palavra verdade no discurso público em nome da ciência moderna para induzir as pessoas que se trata de uma verdade definitiva poder como na filosofia. Sim, sim, não existe verdade definitiva na ciência. Por definição não existe. Se a ciência é uma atividade permanentemente autocrítica, ela nunca pode afirmar que uma conclusão dela é definitiva. Nunca é definitiva. Pode ser mais certa, menos certa, mas vai estar sempre no campo da verdade relativa, da verdade provável. Verdade absoluta só existe no campo puramente lógico abstrato, ou seja, no campo da lógica e no campo da metafísica, que é a estrutura da possibilidade. O que a metafísica diz sobre a realidade? Praticamente nada, só sobre o mundo da possibilidade. Claro que essa não é a definição de metafísica que todos usam, essa é a definição que eu estou dando. E a lógica, é uma espécie de metafísica do conhecimento humano, do pensamento humano. Adriano Cunha, nos três tipos de poderes, o líder que acredita na sua mentira torna necessariamente autoritário, apenas neurótico ou nenhuma dessas possibilidades? Não, pode ser qualquer uma delas. Ser autoritário não tem nada a ver com a crença na mentira. O sujeito que acredita na verdade pode ser muito autoritário. Você não teve santos notáveis que foram terrivelmente autoritários? Essa ideia que o pessoal tem de São Francisco de Assis, ele era um bonzinho, conversava com os passarinhos. Você nunca leu as coisas de São Francisco de Assis, não viu o esporro que ele dava nos caras, pô. Ele era um chefe durão, ele era um chefe autoritário, sem dúvida. E é por isso que a ordem dele ainda existe. Santo Inácio. Santo Inácio, é. Gabriel Macedo. Eu poderia dizer que a estrutura do espaço transcende o sujeito e o objeto, ou seja, os abarca perfeitamente. O espaço é isso. Nós estamos dentro dele. Mas tem coisa que nós estamos para além do espaço. Tem coisa para além do espaço. Você tem a infinitude. Você diz, mas o espaço é infinito. O espaço não é infinito, o espaço é apenas ilimitado. Porque o único infinito é aquele que não tem limites de espécie alguma. Então o infinito não é somente isto ou somente aquilo, o infinito é tudo. O espaço é somente o espaço, ele, por exemplo, não é o tempo. Então ele tem seu limite. Nós estamos dentro dele. Mas o infinito transcende o limite do espaço e do tempo. Ele contém os dois. Veja, em geral as pessoas não são capazes de meditar a noção de infinito por 2 segundos. Qualquer coisa grande eles chamam de infinito. Especialmente quando você pensa no próprio peru. E a burrice é infinita. A burrice é infinita. Azaf Cerveira. Comecei o curso há poucos dias e realmente me surpreendi. Vi que não sei de quase nada e estou agradecido pelo senhor poder nos ensinar. Eu que agradeço pela sua atenção. Quando o senhor fala sobre a epistemologia do Kant, me lembro quando o senhor mesmo diz que não há nenhum objeto no mundo que possa ser mostrado a nós sobre todos os aspectos ao mesmo tempo. É sobre, não é sobre, hein? Ele tem que mostrar alguns aspectos escondendo outros. Isso faz parte da estrutura da realidade. A epistemologia de Kant poderia nos ajudar a ensinar de alguma forma a realidade? Claro que pode. Tá? Eu acho que a filosofia... Veja, as filosofias antigas, até a Idade Média, é o seguinte, em geral elas estão certas no conjunto, mas tem um monte de erro de detalhe. As modernas são o contrário. Elas, no conjunto elas são absurdas, mas tem uma série de detalhes valiosos. A filosofia de Marx tem detalhes valiosos. Ele faz análises históricas absolutamente notáveis. E a do Kant também tem detalhes valiosos. Aliás, existe uma senhora que se chama... agora esqueci o nome dela. Publicou recentemente um livro. Ela foi ler todos os textos menores do Kant. E viu que em muitos deles ele não tem nada de kantiano. Ele escreveu outro negócio completamente diferente. Quer dizer, ele não era o escravo da sua própria filosofia. Ele se torna escravo, sabe por quê? Porque o pessoal quer ler primeiro os grandes livros dele, que é a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática, a Crítica do Juízo. Pronto, aí, e prolegômenos a toda a metafísica futura. Isso é o que o pessoal lê. É? Eu digo, mas quem disse que os livros mais extensos e bem acabados são os mais importantes? Eu, por exemplo, quando peguei os escritos políticos de Kant, que a maior parte dos kantianos nem liga, eu descobri, ali está a chave de tudo que o Kant fez na vida. Ele explica ali o seu plano, né? E ele cumpre depois esse plano, do qual esses livros, que são chamados livros clássicos, fazem parte. Então, quando isso que eu estou dizendo aqui, isso não é do Kant, isso é meu. Não é isso? Quando o Kant diz que nós não conhecemos a coisa em si, mas conhecemos apenas a sua aspecto fenomênico, quer dizer, aquilo que aparece, eu digo, existe algum objeto que por si, independente de mim, tem o poder de se mostrar totalmente para qualquer outro ser, exceto Deus? Não tem. Então não é uma limitação minha. Não é eu que não posso ver, né, um cubo, eu só vejo três lados do cubo. Essa é uma limitação minha? Não, é a limitação do cubo. Então, muito do que o Kant atribui ao conhecimento humano está no próprio objeto que ele está fazendo. Ele pensa que está fazendo epistemologia, está fazendo uma ontologia e não sabe. Eu vou ser sincero com você, não considero que o Kant seja muito inteligente. Também não considero que seja desonesto, maligno, nada disso. Eu acho que ele é apenas um caipira metido. Caipira de gênio, não nego, né? Mas um caipira. Quando você vê, por exemplo, o que ele pensa, né, da filosofia escolástica, ele não conhecia nada da escolástica. Ele conhecia da escolástica o que ele aprendeu no Wolff, Hans Christian Wolff. Hans Christian Wolff era um escolástico tardio, um cara que, pelo século XVIII, ainda era um escolástico na Alemanha, acho que era o último, e que não entendia muito a escolástica. Ele leu os manuais do Wolff, acreditou e achou que aquilo era escolástica. Quando você vai ver, ele leu Santo Tomás de Aquino? Não. Né? Ele leu John Duns Scott? Não. O que ele sabia? Nada. Então ele tem uma ideia fantasiosa a respeito da escolástica. Né? Descartes estudou a escolástica, sim. Gabriel Cunha Sá. Professor, veja a imediatez na produção dos novos intelectuais e o COF ser um excelente caminho. Que tal a equipe do seminário compendiar as aulas por matéria e temas pertinentes para o Brasil atual? Eu acho que isso é muito importante, sim. Quem quiser fazer isso, entre em contato com a Mariana, converse com ela. Ofereça os seus trabalhos. Né? Obrigado pela ideia. Aqui, ó. Daniel Marcondes pergunta: seria correto relacionar o que o senhor disse sobre nossa subjetividade de colaborar com o que vemos, mas não determiná-lo, com a definição de matriz de intelecção que Suzanne Langer, salvo engano, dos símbolos? Sim, os símbolos fazem parte disso, e os símbolos, como ela diz, são matrizes de intelecções, quer dizer, são geradores de intelecções possíveis. Né? O Aristóteles que dizia que Ele não falou do símbolo, ele falava dos ritos de mistério. E os ritos de mistério não nos ensinam nada, mas deixam em nós uma funda impressão. Dessa impressão é que você vai tirar o conhecimento mais tarde. O símbolo é a mesma coisa. Quer dizer, de um símbolo você pode tirar muitos conhecimentos, inclusive contraditórios. E o símbolo não te diz qual é o verdadeiro e qual é o falso. Eu vejo que isso acontece na missa. Fale alto. Por exemplo, quando a gente vai à missa toda semana e todos os símbolos, o rito que a gente vê, depois isso deixa uma impressão no fundo, né? E aí, a partir disso, a gente vai... Sim, é claro, mas no símbolo da missa é que não acaba nunca. Se você começar, o que quer dizer isso aí? Pô, não acaba nunca. Não é isso? Se você pega os grandes sermonários, os grandes oradores sacros do passado, todos não param de interpretar símbolos da Bíblia, né? E nunca termina. Aqui, João Vitor Ribeiro Silva, o senhor acompanha o trabalho do Alex Jones? Acompanhava mais recentemente, faz um tempo que eu já não faço isso, mas estou muito errado, deveria acompanhar. Lucas Lacerda, professor, olá, boa noite. O senhor pensa de métodos que prometem ensinar a ler mais rapidamente? Eu não quero. Eu quero aprender a ler de duas maneiras. Primeiro, que eu entenda, o que às vezes leva algum tempo. Entenda profundamente. Segundo, que eu não esqueça. Então eu já tenho isso como norma. Eu não leio o que eu não quero guardar na memória. Não precisa guardar literalmente tudo, mas... Se não merece guardar na memória, não merece ser lido. É. Estou falando de livro, né? Assim, jornal, essa coisa toda, é para ler e esquecer na memória. O senhor lê rápido ou lentamente? Eu leio muito devagar. Só que é o seguinte, eu leio 10 livros ao mesmo tempo. Às vezes o pessoal me vê com o mesmo livro há meses atrás. Fala, pô, você não sabe ler? Fala, não, não sei não. Só cheguei aqui na página 10. Aliás, o Nietzsche dizia, né? A arte de ler lentamente. Tá certo isso. Vitor Marcolin, nós temos exemplos históricos de processo de restauração do ambiente acadêmico que sirvam de exemplo à situação no Brasil? Não tem. Nosso ambiente acadêmico nasceu podre e está cada vez mais podre. Quando você lê, por exemplo, outro dia mesmo o Alan estava me lembrando tal do manifesto da escola nova, né, que o pessoal diz, inauguração, grande educação brasileira. Aquilo é um monte de besteira, gente. Aquilo é um bando de positivista e idiota, tá entendendo? Tinha positivista e tinha comunista. Ou seja, merda com bosta. Marcos Campos. Professor, o senhor acredita no que Marcos, Lucas, Mateus, João narraram? Tudo. Se não tiver verdade histórica, o que não aconteceu não significa nada. O que não tem verdade histórica, né, só pode ser uma invenção, uma ficção. Se é uma ficção, tem apenas o sentido que o autor deu. Não significa nada objetivamente. Está entendendo? Se acredita, por que não acredita no que Marcos Pontes ou outro astronauta fala sobre a forma de Terra? Bom, é simples. Esses camaradas são santos. Né? São santos e aprenderam as coisas diretamente de Jesus Cristo. Marcos Pontes aprendeu do quê? Da NASA. Né? Você já viu quantas vezes a NASA inventou coisa? Né? Espalha foto... Fake. Não tem motivo para acreditar na NASA. Também não tem para duvidar 100%. Ou seja, eu não sou da área. Né? Portanto, eu sei distinguir entre o que eu ensino e o que é a mera opinião. Quando eu estou ensinando uma coisa que eu tenho certeza absoluta, eu digo, é certeza absoluta. Já é só coisa de lógica e metafísica. Né? Ou tem uma certeza provável, certeza razoável, dialética. Né? Agora, se é apenas uma opinião, eu digo, é apenas uma opinião. Então, o que eu estou dizendo aqui é apenas uma opinião. Vale tanto quanto a sua. Espero que valha um pouquinho mais. Bom, acho que acabou. Posso só pedir para responder a pergunta do Márcio César Monteiro, que acho interessante? Olha, eu pulei? É, antes que a gente... Ah, é verdade. Eu pulei, esqueci. Márcio César Monteiro pergunta: o que o senhor acha sobre as leituras de biografias de grandes personalidades da humanidade? Quais biografias que o senhor indicaria? Santos, político, filósofo? Olha, eu acho a leitura de biografia é uma coisa que eu mais gosto de fazer. Tá certo? Porque não há nada mais interessante do que a vida alheia. Não é verdade? Quer dizer, eu não posso viver todas as vidas, não posso viver todas as experiências, mas eu posso viver a experiência emprestada, porra. Né? Eu nunca comandei uma batalha, mas eu posso estudar a vida de Napoleão e ter alguma ideia do que ele pensava quando estava comandando as batalhas. Não é isso? Eu nunca fui santo, mas posso estudar a vida do santo para ver algo do que ele pensava, do que ele sentia. Isso é fundamental. Eu acho mais importante você estudar biografia do que estudar filosofia. Inclusive a biografia dos filósofos. Não é isso? Quando eu defini a filosofia como busca da unidade do conhecimento, na unidade da consciência e vice-versa, isto é uma definição baseada não nas filosofias, mas nas biografias do filósofo. Porque eu disse, isto é o que todo filósofo faz. Não depende do conteúdo da filosofia dele. Qualquer que seja a filosofia, é isso que ele está fazendo. Mesmo que ele nunca tenha pensado nisso. Isso não é o conteúdo da filosofia dele, isso é a realidade da atividade dele. Por isso eu digo, a minha definição de filosofia não é filosófica, é científica. E é, que eu saiba, até onde eu estudei, é a única definição científica que existe. Tem muitos filósofos que dizem, para você saber o que é filosofia, você tem que estudar a filosofia primeiro, porque é a própria filosofia que se define a si mesmo. Eu digo, não, a filosofia não tem esse poder de se definir a si mesmo. Ela pode imaginar que está se definindo, mas o que ele vai estar fazendo para se definir? É isso que eu disse aqui. Resolveu? Então tá. Até a semana que vem, muito obrigado. E obrigado para aqueles que assistiram o meu outro curso. Hein? E durante... Nas próximas semanas eu vou dar uma aula extra, depois eu digo qual é o dia, para compensar, porque eu pulei duas aulas do COF para dar o curso de Ciência Política. Tá bom? Obrigado, até semana que vem.